1865, reautorizado, descida para 3.000 pés. 1093, reautorizado, descida para 4.000 pés, ajuste no 0.4. 759, desce para nível de voo 050. 9811, autorizado ILS, repistão na 0, reporte estabilizado. 0, o vento 180 graus, 0.69. Aguarde. Gol 1865, mantém a proa, aguarde vetor para o localizador. Tem a proa, aguardando vetor, gol 1865. Rápida 6570, desça para nível de voo 060 na chegada da mar, essa identificação reduza para 2509. Rio 9811, grata pela cooperação, cobrar de aproximação, torre 1918.95. Gol 1865, desce até 2.000 pés. 2.000, mantendo a prova, gol 1865. Rio 98, 1-1, bom dia. 387, trip 5328, decola 239, estima controle 120, decima 8. 208, 5328, bom dia. Rio 9811, ajuste no 0.4, livre pouso, pista 1-0. Vento 170 graus, 079, informa pista úmida. Gente, 9811. Certo. Para as 5 milhas, Rio 1.722 a Rio 180 de graus. Cinco, três, dois, oito, contato radar na decolagem, supara nível de voo 210 para Caracaju. O Caracaju 210, 5328, tá tranquilo. Com 093, reautorizado, descida para 2.000 pés. Ciente, reporte ao término de desvio. Opção 6570, cruzar o nível 120, iniciar a redução para 220 nós, é o número 5 na aproximação. Opção 759, desça para 3.000 pés. Pousar 1093, autorizado ILS, XY 10, reporte estabilizado. Estabilizado já com Campo Verde, são 865. Ciente, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 5653283, se autoriza a voar direto Caju. Mantenha a saída com a coordenação com o Recife. Ciente, mantendo, 5328. São 3171, mantém o ponto 010. Rio 9811, Celas 43, viva direita, Simão Paulo, 121, decimal 1. Firma. Ciente, futuro desvio, reporte ao termo. A reportaria. Gol no 093, vai seguir tráfego na aproximação final. Um Boeing 737 da Gol, com 8 milhas agora, 1.50 ground. Ciente, bom, 093. Tá, 3. Ciente, reporte estabilizado. Cinco, três, dois, oito. Autorizado, direto Aracaju. Direto Aracaju, 5328, grato. Adição minha 570, desço até 4.000 pés, ajuste na 0 no 4. Zero. Sete, cinco, nove, desço para 2.000 pés. Eu confio para o 759? Decido autorizada para 2.000 pés. 2.000 pés, 759. Zero 93, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 895, 093. Retornando na frente pelo voo 759. O sol 45, galera direita, estima sol em 121, decimal 1. Viva direita, sol. Sol em Salvador, 093 da Gol, estabilizado, 1 milha para o externo. Estima 093 da Gol, ajuste no 014, continua a aproximação e aguarda a pista livre. De 14 agora está livre, 1093. Chão 31171, vento 180 graus, 069. Está autorizado a decolagem, pista 10. A pista 6570 é autorizado a descer até 2.000 pés. Arista 6570, informe velocidade. Sim, a gente inicia redução para 1809. Cinco no sete, mantém 1.0 no 0. Bom, no 093, o vento 1.80 graus, 069, está autorizado o pouso, pistão no 0, informe pista úmida. Ciente, 093, livre pouso no 0. São 3171, decola 247 no controle em 120, decola 8. 208, bom dia. Três 171, copiou a torre. Estabilizado no ILS com 759. Gente, bom, 759, completo de aproximação, torre 1-1-8, decimal 95. 1895, bom dia. Seu controle, o 35328. Secundária 12545. Controle Salvador, até 3171, bom dia. Até 3171, bom dia, contato radar na decolagem, sua para nível 360, Dael Leda Bridge. Gente, Dael Leda Bridge, até 3171, para 360. Eita, estima solo 121, decimal 1. São 3597, vento 1.80 graus, 0.69, está autorizado a decolagem, pista no 0. Já no repasse estabilizado. Voo no 759, vento 170 graus, 069, está autorizado pouso de 1-0, informe pista úmida. Livre pouso 1-0, gol 759. São 3597, decolada 50, chame controle em 120, decimal 8. 3597, controle 208, bom feriado, bom trabalho. Muito bom dia, até 3517. E 517, contato radar na decolagem, sua para nível 360, sai da ar. Contato radar, nível 360, arbura, eleva, até 3597. Apsa cargo 6570, com plástico de aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. Quatro zero, haveria condições de alinhar e decolar 5 autorizado? Posição 1, utilizando manobra, estou autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, aguardando autorização de decolagem. Salvador, Alça Cargo 6570, passando o Índio Serra, baixar para baixo. Alça Cargo 6570, ajuste 1-0 no 4, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Sente agora na pista livre, ajuste 1-0 no 4, Alça Cargo 6570. Gol no 759, sola 52, teve a direita, chame sola em 121, décimo 1. Em 3153, essa identificação chegada bom, desceu a 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Azul 4040, o vento 170 graus, 069, estou autorizado decolagem, pistão no 0. Cabeça 6570, vento no 70 graus, 059, sem livre, pouso pista no 0, informe pista úmida. Autorizado pouso no 1-0, para cá 4040, decola do 54, chama controle em 120, décimo 8. Muito obrigado, 208. 040, se possível, da El. Azul 4040, contato da decolagem, suba para nível 340, sai da El, Leda Bridge. Sim, é possível da El direto? Mais 2 mil pés autorizados. Na 3171, chame Recife 1251, no alterno 3395. 1-2395, chame Recife 1251. Alça 6570, sola 55, livre direita, chama solo 121, décimo 1. Zona decimal 1, Alta 6570. 7, Conselho Recife, 260, 282, bom feriado, bom trabalho. Graças, igualmente. Obrigado. Resultado de vida, 3153. Quatro zero, quatro zero, chame Recife, 1, 2, 5, 1, alterna 1, 3, 3, 9, 5. IRS 2000 pés, autorizado final do IRS X-ray para a pista, no zero reporte localizador, tá? 3153. Exame localizador, até na 3153. Complete a aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouquinho. torre, bom dia, 3153 passando Simbra, baixar travado. 3153. Tá, feito 180 graus, 05 nós, pista úmida, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, baixar travado, 3153. Solo 01, solo 21, décima 1. Chama solo 21, solo? Frequência 1, 21, décima 1, tá 3153. 4, além da cola, pista no 0, vento 180 graus, 069. No 4, você fala 207, controle linha 20, décima 8. Já passou, Ed, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3554. 3554, bom dia, contato radar, se você mantém a nível 190, saída PUCA. Vai, mantém 190 na PUCA. Eclipse 414, chama em Recife, em 126, decimal 85.1. 126.1. Nona linda cola, pista no 0, vento 170 graus, 05 nós. Linha 3, bom dia. A Lima tem cabeceira 1-0 após início do Avianca. Estimado decolagem 3 minutos após o Avianca, mesmo destino. Bom dia, sem identificação, até 170 vigilância. Quando pronto, livre descida ao nível 050 na proa de Itap. Bom dia, contato do radar, na decolagem, subar o nível 360, saída da Elva e na proa direita. Elva, proa direita, 629. 301, mantém ponto de espera após início do voo, além mantém, 0-0.